Operador 24, complete final, chame turno no 86. Controle azul 42, 09, atinge 4000. Aguarde, chame 624. Prossiga, estabilizado 24. Final, torre 18-6. 18-6, até puxar. Azul 4209, autorizado 2000 pés, 1018, reporte na final da 10. 22.000 pés, 10 no 8, altímetro 4209. Objeto 6747, contato radar. Sobe, mantenha o 360, vigilância. Tem possibilidade para girar, Mr. Brick? Você copiou o 6747, solicitação de prova direta? Mantenha a saída. Manter a saída, 6747. Passageiro 224, ponto espera da 10, pronto, ciente do tráfego. Afirmativo, passageiro, mantém ponto espera. Mantém, 224. Salvador Grau, muito boa noite, era Portugal 2512. Standing by, requesting level 370. Yes, level 370. A bordo, mundo 69, temos 3 horas e 40 de autonomia. Alterna Galeão. Livre até o ponto de espera, 1018 ajuste. Ponto de espera chama pronto, 6313. 1018, ponto de espera chama pronto, 6313. Parei dali, mantenha após o tráfego da curta. Após o tráfego, vai linha, manter. 2284. 4209, complete final, chame torre no 86. No 86, complete aproximação 4209. Salvador, uma boa noite, azul 4209, aproximação final estabilizada. Azul 4209, agora a pista livre. Tente 4209. M224 aos 55, direita Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 01. Afirmativo, chame a manter ponto de espera. Não, vai manter o ponto de espera ou chame a manter. Freio do 2224 no 20 graus, 08 nós, livre decolagem. Autorizado decolar, passageiro do 2224. Corre o 6224 de Bruna Fox, manter essa frequência ou chamar o solo? Mantenha essa frequência até o 01. Sim, a gente vai manter até o 01. 209, livre pouso, 120 graus, 089. 747, travado, livre pouso, zona 04209. Xana 6313, ali mantém após o tráfego na curta. Após o tráfego na curta, vai alinhar, manter o Oceanair 6313. Passareiro decolou 57-1208. 1208, bom fim de semana, 2224. Controle, Salvador, passareiro 2224, decolou. Passareiro 2224, contato radar, sobe para o nível 350, vigilar. 350 subindo, 2224. Controle autoriza a proa de Pelô para o trip 5515. Autorizado, 5515. Sim, integrado. Time 747, Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 251 3325, boa noite. Boa noite. 5. 3305, aguarde cópia. Tamagio, aguarda o centro da Alfa. Direita, Alfa e Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão 0342, 0. Um abraço, grande, essa logo aí acho que queimou. Opa, valeu. 6313, tem livre decolagem, 110 graus, 089. Tem livre decolagem, Oceanair 6313, uma boa noite. So, 2512, are ready to copy? Ready to copy, Air Portugal 2512. Fleet to Lisboa, fly level 370, fly up Zulu 102 Natal. After that, in accord your flight plan route. After the takeoff runway 10, left turn, Pucca departure, Zipar transition. Salvador control 120.8, and Skog 5450. Air Portugal 2512, clear to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10, November Tango Lima, and then flight plan route, after takeoff runway 10 left turn, book departure, depart transition, departure frequency 120.8 on the spot 5450. Call me, start up and push back, Air Portugal 2512. Zulu 2512. Trip 5515 para descida. 5515 desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 8. 4.000 no 0 no 8, 5515. Meia 313 ao 01, 1208, bom voo. 208, graças, até depois, bom trabalho. Controle Salvador 6313 da Oceanair. Xana 6313, contato radar. Sobe o 360, vigilar. Atenção, 360, já vigilância. É feito pelo radar. Só pode aprovar lá. Dael? Autorizado, Dael. Dael, 6313. Alfa nível 330, via 358, decola da 10 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju. 208, 5451, transponder 3305. Corretinho, pronto. Barato. Rio 5972, 320, Galeão. Rio 5972, só o restante cópia. Ok. Brasil 2224, sobe restrito, nível de voo 310, e chama Centro Recife, frequência 1245, alternativa 1685. 1245, 1685, 2224. Isso, aciona 5457. 28, identifique, chegada a Moari, desse mantém o 050. 050, autorizei, tá? Autorizado pro ditado. Projetap, informação alfa. 8, transponder 5457, é isso? Chefe, Salvador. Controle autoriza a proa de Duna para o 5595. Autorizado Duna 5595, descendo para 2000-1018. Proa de Duna descendo para 2000-1098-5595. feedback acionamento da 3305 no gate 6. Autorizado no 612, chame táxi. Vou chamar para o táxi 3305. No 3, chama Centro Recife, frequência 1251, alternativa no 3325. 251, 3325, grato, uma boa noite. Boa noite, tipo 55 no 5, autorizada final 10. Autorizada final, o 55 no 5. Ground Zero, Portugal 2512 on the gate 11, request pushback and startup. Clear pushback and startup, call me taxi. Clear push and start there, Portugal 2512. Localizador, o trip 55 no 5. Trip 55 no 5, complete final, chame torno no 86. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, voo 1074. Voo 074, para Guarulhos, Aguascope. Guardando cópia. Torre Salvador, boa noite, 55 no 5, final da 10, baixo e travado. 55 no 5, autorizado pouso pista 10, 120 graus, 089. Livre pouso, 55 no 5. Salvador, Rio, correção Torre Salvador, Rio 5972, para posicionamento pátio 3. Rio 5972, livre push, chame táxi. Chamar a táxi, 5972. Prisão 78, 2000 pés, Mi 18 autorizada final. Mi 18, 2000, tá, 3078. Tá, 3305, POB 139, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. 05 via Pátio Índia, Mi 18, chamando ponto de espera pronto. Afirmativo, copiado, livre via Pátio Índia, no ponto de espera chame pronto, 118 meia dúzia, o ajuste no 018. 7, Pátio Índia no ponto de espera 18 meia dúzia, no solo aos 1-4, via Alfa e Kilo, vai ingressar a partir 3, observa a aeronave da Rio fazendo pushback. Ciente, Alfa e Kilo, partir 3, o 5-5-1-5. Salvador, boa noite, é 5-7-9, ciente da Alfa. Jet 57 no meio, identifique. Chegada a Mare, desse Mateus 050. Identificou a Mare 050, 57 no meio. Tá pronto, 3305. É 3305 autorizado, a linha de decolar, 120 graus, 08 nós. A linha de decola da 103305. Dois a nós, aguarde cópia com fins. Dael Lida Bridge. O motor poderia confirmar a saída para o Bono 074? É Dael Lida também? Sim, ativo, Dael Lida Bridge. Obrigado. Ao Rio 5972 para trás. Estamos com 04 a bordo, temos 3 e 10 de autonomia, alternando Guarulhos. So, 2512, request taxi. Clear taxi, April 1, India, call me holding point 1-8-6, 2-8-1-0-8. 2-8-1-0-1-8, cleared via April 1, India. The holding point, runway 10118.6, airport 2512, 18. Estrada 3178. 3178, final, torre 986. 286, obrigado, boa noite, 3178. Ativo no 074, só um instantinho. 3305, no 20.8. 208, boa. No 074, tá pronto pra push? Estamos fechando porta, senhor. Estimativo, Portugal vai liberar pushback em alguns instantes. Se tiver pronto, tá autorizado a iniciar. 074, tá pronto em mais um minuto e meio. Só falta puxar a ponte aqui. Estimativo, então tá livre e aguardando só mais um instante pra cota. Gente, tá livre então. 2 Salvador, tá 3178, trem baixar travado, boa noite. Boa noite, livre pouso, pista 10, 130 graus, 08 nós, tá 3178. Depois, tá 3178. Tráfego Salvador, Oceaner 6224, pronto para cópia, posição 1, com informação alta. 6224, aguarde, cópia Aracari. Tá aguardando. Do Rio 5972, não pode esperar, dá 1 no 0. Sou ciente do Rio, mantenha ponto de espera, aguarde o tráfego da final. Ciente, aguardando 5972. Ali mantém após o tráfego. Após o tráfego ali mantém 5972.